rosa de couro cabeludo. Eu encontrei a alma do planeta Troy. Se com um pente de memória rei, penteei-me a quem? E com um pente de memória rei, penteei-me a quem? Parecendo um catavento, mas tu queres com tua mão impedir o vento de soprar. E com a morte mais nada gira, e nada mais é mentira. E com a morte mais nada gira, e nada mais é mentira. Fica o amargo fel que a outra não tem quinhão. Com este fica o amargo fel que a outra não tem quinhão. Com este fica o amargo.